dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's so good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, pretty, please, if you ever, ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. You're so mean. Todo mundo ama Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E aí, tudo na paz de Deus, baby? Como está a sua terça-feira? Hoje, dia 1º de março de 2011. Mais um mês começando e com certeza será sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on your favorite station. E acompanhamos os 5 sons mais votados na tarde no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de terça-feira, o primeiro lugar do Pop Hits vai para Pink, Perfect. Número 2, S&M de Rihanna. Posto de número 3 para Bruno Mars, Grenade. Na quarta colocação, Britney Spears, Hold It Against Me. E o quinto som mais votado na tarde foi More, de Usher. E você pode mudar tudo pra noite, afinal, é o ouvinte que manda aqui no Pop Hits. Clique aí, www.targetw.com, e confira também tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hits do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target. Vai um grande abraço pro Ed Edno Marques, ele que é de Santos, litoral de São Paulo. Valeu por seu e-mail, Edno. Seu pedido tá rolando aí. Hit the Lights, com Jay Sean Lewen. E logo mais à noite, a terceira edição do Dia do Pop Hits. Até já, baby! Internacional Target Radios, referência para o mundo.